reunir o meu povo, vou a reunir o meu povo, vou a reunir outra vez de novo. Bora. A reunir.